Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali da técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Oh, meu Brasil, tô chegando. A discoteca do Cleiton traz hoje o cantor Danilo Araújo, Caminhos do Amor. A Faculdade da Música apresenta os dois grandes mestres Tião Carreiro e Pardinho. A frase irretocável é do filósofo alemão Johann Goethe. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 75. E a dica de hoje é uma dica de cozinha. Vou te ensinar a fazer um prato muito simples e muito saboroso, que é a fraldinha assada no forno. Do Cantinho do Rei, Roberto Carlos, de um sucesso de 1965. E ela... A lorota boa é Égua no Cio, na trilha sonora da minha vida. O meu compadre Goiani Barbosa pediu uma música aqui que eu vou passar daqui a pouquinho para ele. A sugestão do Beijar, Felipe Falcão, e uma música do seu trabalho mais recente. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Aporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí o meu amigo Wellington José, Se o Sanfoneiro Tocar. Se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, eu vou cair na folia, ninguém vai me segurar. Se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, eu vou cair na folia, ninguém vai me segurar. O sanfoneiro tá fazendo o corpo mole, dá pra ele logo um gole, que é pro forró começar. Eu tô de olho na morena e na loirinha, uma delas vai ser minha. Se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, eu vou cair na folia, ninguém vai me segurar. Se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, eu vou cair na folia, ninguém vai me segurar. Fazendo o corpo mole, dá pra ele logo um gole, que é pro forró começar. Eu tô de olho na morena e na loirinha, uma delas vai ser minha. Se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, eu vou cair na folia, ninguém vai me segurar. Se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, eu vou cair na folia, ninguém vai me segurar. Se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, se o sanfoneiro tocar, eu vou cair na folia, ninguém vai me segurar. Wellington José, se o sanfoneiro tocar, pra moçada que gosta de um forró animado, né? Essa música é do Hamilton,

me fortaleço. Alaranjado sobre as pastagens, no prata das estrelas reconheço um sonho de mistérios e mensagens. As marcas e detalhes dos meus negros violões, passeando, toco e canto novas ilusões em mim, em mim. Ilusões encantadoras seguem, como seguem ventos pelos campos. Passam no meu peito, me perseguem, depois se vão perante o meu espanto. Doces que se molham na saliva da emoção, vão se derretendo, logo viram solidão em mim, em mim. É fácil explicar, difícil entender a dor, amor. Os sonhos, ilusões, rimas e paixões em mim, em mim. Seguem como seguem ventos pelos campos, passam no meu peito, me perseguem, depois se vão perante o meu espanto. Doces que se molham na saliva da emoção, vão se derretendo, logo viram solidão em mim, em mim. Difícil é entender a dor, amor. Os sonhos, ilusões, rimas e paixões em mim, em mim. Vitor e Léo e Paula Fernandes, Sonhos e Ilusões em Mim. Você pode pedir a música da sua preferência, você pode pedir uma oração, pode pedir, oferecer uma dica, pedir uma música do Roberto Carlos, a discoteca do Cleitão, aquele artista da sua cidade que está começando agora, né? Você pode pedir a música, a trilha sonora da sua vida. É só você entrar no site radioestudiobrasil.com.br ou mandar um e-mail para programacleitonaguiar@gmail.com ou ainda nos dois perfis de Facebook que eu tenho, tá bom? A sua participação no programa é sempre muito bem-vinda. Eu já fico feliz de saber que você me escuta. Quando você participa, então, é que eu acho bom. No próximo bloco eu tenho uma dica de culinária para você. Vou te ensinar a fazer uma fraldinha assada que é muito fácil e é uma delícia. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mais uma emissora de rádio do estado do Tocantins transmitindo o programa Cleiton Aguiar. É a Cultura M de Miracema, primeira capital do Tocantins. Nosso programa já tinha passado lá uma época, houve uma reformulação da programação, nós ficamos de fora e voltamos agora, né? Quem está me informando é o Marcos Araújo, que ele é locutor do Recanto Sertanejo e também diretor de programação da Cultura M 1480 de Miracema, do estado do Tocantins. Ô Marcos, um abração para você, muito obrigado por estar hospedando o nosso programa aí, né? É a emissora do nosso saudoso amigo, o Salomão Venceslau, a comadre Joana agora que está tomando conta das coisas dele, né? Um abração pro pessoal lá de Miracema, no estado do Tocantins. Minha amiga, eu sei que você gosta de se cuidar, mas eu vou te dar uma dica importante agora, porque você vai usar Puro Ômegas, uma inovação que vai ajudar você e todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. E com um detalhe, todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício da sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br e pelo televendas 61-3532-6993, 3532-6993, você compra para o seu uso próprio ou você pode acertar para você ser uma representante da Puro Ômegas aí na sua cidade e ganhar muito dinheiro com isso, viu? E se você disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, você ainda tem R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, comadre, é uma dica de cozinha. Vou te ensinar a fazer um prato que eu faço muito lá em casa. É muito simples, te acorde numa hora que chegar alguém assim, que você não está sabendo que o povo vem para almoçar. É a fraldinha assada. Eu gosto muito de temperar, eu uso muito gengibre, eu uso hortelã, eu uso manjericão, alho, cebola, pimenta do reino e uma pimentinha também, né? Eu pego tudo isso, soco com aquela mão de pilão, né? Com o almofariz. Eu espremo tudo aquilo, bato bem batidinho, coloco em cima da fraldinha, deixo numa vasilha de vidro, deixo tampada ali pelo menos umas 2 horas para pegar bem o tempero. Depois eu pego uma vasilha ou de ferro ou de vidro, enrolo a fraldinha num papel alumínio, bem enrolado mesmo, e coloco no forno por 1 hora. Né? Quando é o forno elétrico, você já tem o timer dele, você deixa, quando terminar, ele desliga. Quando passou 1 hora, você vai, abre o papel alumínio, já está quase cozido, mas está aquela cor branca assim, né? não tá bonita. Aí você abre o papel alumínio, não precisa tirar não, você só abre ele e deixa mais 20 minutos, 30 minutos para dar aquela corada, aquela cor bonita, né? E aí você serve um prato muito saboroso, não tem óleo, você não põe óleo para poder assar, fica muito gostoso, facílimo de fazer, e aí você faz mais um arroz branco e uma salada, pronto, já está pronto o seu almoço ou o seu jantar, né? Uma dica de hoje muito simples de você fazer e muito saborosa. Te contar para o programa do Cleiton Aguiar, ensina as mulheres a cozinhar, tem base, não tem nesse. Música nova de Tom Kleber, Não É Brincadeira. Não é brincadeira amar alguém assim, ter que correr atrás, sangrar até o fim, chorar de tristeza vendendo solidão, sair de bar em bar vivendo de ilusão. Não é brincadeira ver ela com outro, eu aqui por dentro vou morrendo aos poucos, te ver com outro cara beijando outra boca. Gostar de alguém assim é uma coisa louca. Não é brincadeira, tem que seguir em frente sem olhar pra trás. A dor de qualquer jeito não me serve mais. Eu vou cuidar de mim, tentar te esquecer, sei lá. Não é brincadeira, tem que amar alguém que não me deu valor. Tem que chorar, sofrer pra amenizar a dor. Saudade, solidão, eu já mandei embora. Agora não é brincadeira ver ela com outro,

e precisa rimar uma desgraceira dessa, rapaz. Isso aconteceu foi comigo. Eu fui numa festa lá na Santa Rosa, montado no Eguinha e vestido num paletó de gibeira, que a festa era granfa. Quando eu tava estacionando a égua, veio de lá um cavalo inteiro esbaforido. Não esperou nem eu apiar e trepou na bicha. Quando eu vi, ele esganchou as patas da frente dentro dos bolsos do meu paletó e só deixou eu descer quando ela acabou o serviço. Já pensou no sufoco do Claudemir? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Você quer dar uma melhorada na sua vida? Botar mais dinheiro no seu bolso? Ao invés de você ficar reclamando que a vida tá ruim, eu vou te dar uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro, muito dinheiro, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, coloca 100% em cima e ainda vai vender bem mais barato que a concorrência, porque em termos de qualidade e preço não tem concorrência. Para o Oporte Jeans não tem concorrência, viu? É uma oportunidade rara para lojistas, representantes, sacoleiras e para quem tem família grande. Vale a pena, vale muito a pena. Entre em contato com o telefone 61-9981-3601. 61-9981-3601 da Vivo ou 61-8143-8802. 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa como eu, fazendo pequenos pedidos, e logo, logo você vai estar como eu, fazendo grandes pedidos, né? E quem sabe daqui a pouquinho você vai estar com a sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando nesse final de semana, muita festa pelo Brasil afora, né? O Carlos de Oliveira Martins, Yolanda Ferreira, Joana Dark e Pimenta, Tatiana Drummond, o Francisco Almeida, meu querido amigo Chico Legal, lá em João Pessoa, na Paraíba, grande radialista que fez história no rádio do Distrito Federal, com o programa Líder de Audiência na Rádio Planalto durante muitos anos, o Renato Luiz, Adir Pinto de Moraes, Dr. Luiz Henrique Machado Aguiar, o meu sobrinho, Dr. Wick, né? Formado em psicologia, um dos destaques da psicologia do Brasil, o Elpídio Miranda, Daniel Aguiar, Sheila Mi Guerreiro, cantora, esposa do maestro, do grande maestro Farias, né? O Renato Rodrigues, Natana Dairel, Terezinha Albuquerque, o meu amigo Cirlândio Martins, coronel do Corpo de Bombeiros, a Tatiane Ferreira, o Jaime Felipe Arenza de Oliveira, Luciana Lauro, Suzana Maria Gomes, Suzana Gonçalves, Pati Flores, a Patrícia Cândido, uma gatinha que está fazendo 21 anos, o meu amigo, grande comunicador Fred Linhares,

me traz a felicidade, me traz um beijo de amor que eu não aguento de saudade. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço, seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço, vou deixar a porta aberta. Volta pra mim, me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor que eu não aguento de saudade. Cleiton Aguiar, um dos seus grandes sucessos, a composição do Edelson Moura, Cheiro de Flor. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, e ele mesmo vai cantar em duas vozes e ainda vai interpretar Tipos Populares de Minha Terra. Almas simples da cidade onde nasci, ofereço esta homenagem, pois jamais a esqueci. Quanta saudade das festanças de janeiro, da sanfona, pé de bote, do amigo Tom e Marreiro. Maria Luca, Madalena e Toniquinho, Limiro, João Baianinho, Gustavinho, Pescador. As mutuquinhas e a Maria Beveira, lembro da Rita Pereira, me tratava de doutor. E o Maroveu, carimpeiro itinerante, que sonhava com diamante pra ganhar o grande amor. Olá, Maroveu, como vai o garimpo? Você já bambucou? Ainda não, mas eu vou pegar um diamante e comprar um bombom e passar perto da minha namorada e fazer assim, piripipi, poropopó. Lá nos Pereira, numa festa que se fez, foi essa primeira vez que o Zé Arruda dançou. Na outra noite voltou pra dançar de novo, e em vez de ver o povo, só silêncio encontrou. Desesperado, mas fingindo não ser nada, com aquela voz gozada na janela ele falou: Papai Bartão, eu voltei aqui hoje pra dançar outra vez, mas tá todo mundo dormindo aí. Pode ficar de quietinho embaixo das cobertas, nem se levantar, nem se incomodar, nem nada não. Pode ficar de quietinho aí. Papai Bartão, eu voltei aqui hoje pra dançar outra vez, mas você tá todo mundo dormindo aí, não precisa se levantar nem se incomodar nem nada não. Pode ficar aí tiquitinho embaixo das cobertas aí. Compai Bartão! Quatro centão, meio metro e Aristote, que bebia um pipote de caninha de uma vez. Lá na corrida, João Bodé era famoso por ser muito caprichoso ao falar o português. Em um comício de campanha pra prefeito, mais ou menos deste jeito, um discurso ele fez. Amigos que estudam a sintaxe didática, metódica e prática. O paroxítono eleva a gramática, principalmente na tese dogmática, porque prevalece a boa pragmática. Observemos a inflorescência no vergel universal. Oblíguli flório, sincotiledôneo, plumbaginácio, roridulácea, qualquer eritroxilácea provoca a melifluidade e o relax do externo clidomastoide. Segura o taco, ó querida tia Rita, fogo apaga e nós não pita nesse alegre recordar. Na minha volta, no começo ou fim do ano, Zé Calixto e Tião Caetano vão comigo passear. Naquela casa tão modesta e pequenina, onde a dona Brasilina certamente irá falar. Bom dia, dona Brasilina. Bom dia, você não pode fazer isso comigo não, dia. Fica me remedando na rádio. Deixa esse tempo falar, tio. Olha, tempo que você vier em Comandel, dá um pulinho lá em casa. Deixa a casa é pobre, mas um cafezinho, graças a Deus, sempre tem. Eu virei sim, mas e o seu amor? Ele não vai ficar com ciúme? Ah, vai tomar tio, trem bobo. Não faça isso não, vou botar tudo pra dormir. Joana Padeira, o Chapo e o Antero, quanto bem que eu lhes quero, não me esqueço de ninguém. E terminando esta simples homenagem, vou contar uma passagem de outro ser que quero ver. Um certo dia, quando voltava da escola, eu ouvi o velho Lola conversando com alguém. Foi lá na casa do Perique. Estava lá o Lola encostado na parede, quando passou uma senhorita e falou: Olá, Lola, você está bom? Ah, eu tô, e você? Você está contente hoje, não? Ah, eu tô, e você? Ah, mas que elegância, tá de calça nova, hein? Ah, eu tô, e você, tá boa? Quanta saudade das festanças de janeiro, da sanfona, pé de bode, do amigo Toi Barreiro. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes tipos populares de minha terra. A frase irretocável do filósofo alemão Johann Goethe: a alegria não está nas coisas, está em nós. A alegria não está nas coisas, está em nós, é a frase irretocável de Johann Goethe. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Danilo Araújo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode assistir pela Sky, canal 175, TV Oi, canal 139, TV Claro, canal 133, GVT 248, TV Vivo, canal 237, TV CTBC 714 e pelo canal C1 das Parabólicas e ainda em tempo real pelo site www.rbtv.com.br. Neste domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão para todo o Brasil e para todo o mundo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Danilo Araújo, Caminhos do Amor. Foi numa noite luar de verão, cabelos ao vento, olhar sedução. Corpo tão lindo veio me tocar, foi testemunha a lua e o ar. Em uma estrada caminho do amor, estrelas no céu e cheio de flor. Você conquistou o meu coração, que seja eterno enquanto brilha a paixão. Seu corpo tremendo, sua boca pele suave, meu corpo abraçou. Enquanto houver estrelas no céu, o nosso amor vai ser lua de mel. Seu corpo tremendo, sua boca calou, sua pele suave, meu corpo abraçou.